dá sempre, não, não dá. Tô legal de desistir, demorou, vou encarar. É mais uma barreira a ser derrubada. Vamos lá, rapaziada. A liberdade nos pertence, mas constantemente tentam nos tirar com regras que não dá pra respeitar. O que a juventude quer é fazer acontecer algo mudar. O tempo é curto e temos que viver intensamente, curtir o sol, a lua. Enquanto é tempo, sem blá blá blá de lá, sem blá blá blá de cá. Não somos nós que fazemos a guerra, não somos nós que praticamos a corrupção. Não somos nós que aceitamos facilmente a triste situação. Somos a geração positiva que quer curtir a vida sem opressão e com mais compreensão. Deixa meu cabelo, deixa minha tatuagem, deixa a gente em paz. Deixa a minha roupa, deixa eu ser o que quiser, yeah, yeah. Deixa meu cabelo, deixa minha tatuagem, deixa a gente em paz. Deixa a minha roupa, deixa eu ser o que haja mudanças, não é difícil enxergar que o sistema político divide o povo e a juventude. Não interessa se o partido é de direita ou de esquerda. Aí, os nossos direitos têm que ser cumpridos. Até quando esse preconceito, pré-racismo, falam mal de nossas músicas, incomoda o jeito que nós nos vestimos. É repetitivo, mas insisto no que já foi dito. Não importa a tribo, a juventude tem que estar unida como uma sociedade alternativa. Rap, funk, rock, punk, mentes criativas. O sistema não favorece, mas a gente se vira. Underground, sempre correndo na contramão, vencendo assim, de geração em geração. Se você não sabe que país é esse, dê um rolê dentro de uma favela e pergunte pro jovem de lá que oportunidade o governo dá. Quantos foram mortos, quantos foram presos, pouco sobrevive. Infelizmente aí, é desse jeito. Apartheid, exclusão, condomínio versus favela. Esse é o motivo de toda essa guerra. A mente tem que permanecer equilibrada. As regras que nos prendem devem ser quebradas. Deixa meu cabelo, deixa minha tatuagem, deixa a gente em paz. Deixa minha roupa, deixa eu ser o que quiser. Deixa minha tatuagem, deixa a gente em paz.